Tinha 327 para puxa acionamento no portão 1. No 1, aguarde. Aguardando, 6327. O 6304, correção, 6321, é o solo, voltando? 6321. Ok, segundo a informação do centro, não é possível o seu voo pela Peugeot 17 devido a ser uma rota RNAVE. A sugestão que ele faz é que preencha o plano, a CHG, ou no plano, modificando a rota para uma rota mais próxima que chegue em Brasília pela Peugeot 10, ok? A Peugeot 10. Exato, senhor. Foi passado. O nosso plano foi preenchido via Salvador, Ibiza, Puído, Upper Whisky 10, Formosa. Sareia 22, 63 autorizado pouso, pistão no 0, ventão no 40 graus, 0 9 9, exílio altímetro no 0, 1 no 2. Ajustado 22, autorizado pouso, passarinho 2263. Salve, gente, cobra, cobra, pelo jogo, pelo sete. Consciente, aguarde, cobra. Nós, Juliette, 729. Salve, 1 no 0, 1 no 2. 0-2 está autorizado, 4, não me escuta. 4, não se escuta. Devido ao sequenciamento logo após o tráfego, então o senhor já faça bem curto, já iniciando e aproximando para 17 para pouso. O Alfa Vita Gillette. Vou deixar, vai utilizar o 360 curto para 5 graus de tráfego. Afirmativo. Negativo, você leva 37, aguarde. Guardando. Bom, na 649, após o pouso da mesma autorizada, a linha mantém na cabeceira 1 no 0. Após a aeronave nacional, a linha mantém na 1 no 0, voo no 649. Curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle 119.35, torre 119.6, transponder 5455. 119.6. 6. Obrigado, senhorita, uma boa tarde. 935 torre 118.6, transponder 5455, Oxenai 6314. Oxenai 6314, que seja metro correto, reforço plano para acionamento. Cortaremos, 6314. 740 graus com uma dúzia nós, Alfa Vita Juliette. 925, após termo desse para 2 mil pés, autorizado a final ILS, reportei estabilizado. O Odisseu 2000 está retornando estabilizado, 925. Após termo, descida para 2 mil, gol no 925. Então, após termo, desce para 2 mil, autorizado a ILS, 925. Passaria do 2263 no solo 11, libere a direita. Chame solo 1219. Direita 219, boa. Boa. Salvo, Salvador, boa. Passaria do 2263. Passaria do 2263, autorizado táxi via Alfa Kilo, faixa 3, cordão 02. Alfa Kilo, baixo 302, obrigado. Boa tarde. Mantenha o ponto de espera 5627. Chanel 6327, aguarde um minuto. Mike, com Delta, aguarde, tem aeronave que vai liberar nessa interseção. Alfa Vida Juliette, solo 12, agilize manobras e reporte livrando a pista, Alfa Vida Juliette. Mike, com Delta, fica atento ao tráfego Cessna 150. Quando mesmo ingressar no pátio 4, só pode iniciar e reportar na interseção, Mike, com Delta. Transmission 17, number 2 for copy. 314. 149, pouso livre sinal zero, informa banda de pássaros entre 2 milhas e meia, 3 milhas da cabeceira. Obrigado. Uno 649, decolou Zuno 3, chame controle 1935, uma boa tarde. 1935, uma boa. Acabei. 9, passando 1800. Gol, Uno 649, contato radar, turpa nível 240, saída da El, Leda, após Ilhéus. Da El, Leda e Ilhéus, gol Uno 649, ascensão ao 240. Vai a Coral. Salvador, Post Control 119, Decimal 35 e Tower 108, Decimal 6. Salvador, Cagalhão, convidado. Squawk 0263. Correto. Beleza, baixar travado. 5-5 da Lua. Gol no 755, complexo na Olhete, me torre em 118, decimal 6. 286. 4 Ed, 4, push. Pode baixar para baixo. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso no 755. Fica atento a bando de pássaros reportado entre 2 milhas e meia e aí as 3 milhas da cabeceira no zero, ok? O tráfego que o precedeu fez o reporte. Afirmativo, aguardando pista livre, ciente da aviação inimiga. Ok. 3149, sola 115, libere a direita, sola 1219. 219, boa, 3149. Boa. O turno está autorizado, seu táxi, até a Taxi Hotel, está pronto para copiar? 140 graus, com a 109, decolagem autorizada da 10, 5627. E o controle na saída será 19, decimal 35. Confirme o PAB. Leginal LS, me torre em 1, 8, decimal 6. 8, 6, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3149, livrou, tá na Alfa. Ok, na Alfa, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3149. Temos a sequência para pouso 1-0, são um tráfego na curta final e outro logo com separação de 4 milhas atrás. Você tem condições de taxiar um pouco à frente até passar aí a trajetória da aproximação final? Quem está livre o táxi à direita até o ponto de espera, torre de 8-6, confirme só a tua bênção. 8-2 a bordo. Taxiar em frente até cruzar ali a interseção papai e a partir dali iniciar o procedimento de decolagem. Está livre pouso para o 5-5? Autorizado na 10, 130, 109, 1755. Certo. Trip 5627, decolou Zuno 6, controle 1935. 1935, obrigado. Está autorizado, puxa sonar, chame táxi. Aproximação número 2 para pouso, vento 130, 109. Guarda 925. Brasil, voo 190, saída PUCA. 190, saída PUCA. Pronto no ponto de espera da 10. 6327, mantém o ponto de espera, 6327. Confirme. Mantenha o ponto de espera, o Xener 6327. E você resolve o impacto aí, 9. Pode ir acionando aqui, acionando a aeronave um pouco quente e aguardar a autorização aí, não tá? Ok, o acionamento fica a critério da tripulação, ok? Aguarde. Legal. 3149, antes da Juliette. F55, solo aos 18, libera a direita, chame solo 1209. 209, vou. Uno 925, tem pouso livre, 130 graus, 1-0-9, 0925. Repouso 990, 925. Confirme. Você está livre o táxi até a... antes da Juliette, Alfa, chamei a Juliette. Alfa, da Juliette. Número 49, chama o centro Recife, frequência 125-1, alterne 133-25. 125-1-33-25, boa tarde. 6327, autorizado a linha EMAT, cabeceira 10. Autorizado a linha EMAT, cabeceira 10. Gol 1925 no solo 20, livre direita, chama solo 121, decimal 9. 219, boa tarde. Solo, gol 755. Prossiga, gol 755. Da próxima, Juliette, gol 755. Gol 75, autorizado, intenção Juliette, portão 08. Para o 08, gol 75. 1-1-9, decimal 35. 1-1-9, decimal 35, mais que é correto. 741-44. Temos 9-4 a bordo, 3 horas e 15, alternamos o galeão. Ingresso no corredor a 7. Dia Índia, livre táxi, ponte espera às 8h30, um bom trabalho. Paulo, gol 925, boa tarde. Gol 925, autorizado o táxi via Alfa e Forte Anjo da Juliette. Alfa e Batalha da Juliette, gol 925. Está presente meu R Aracaju e nível final 170. Aguarde, trip 5627. Guardará. Force 222 cleared tax report on taxiway hotel. Force 222 change your squawk to 5401. Turn 3217, ready for copy. Turn 3217 to Confins, flight level 360 via Upzulu 16, take off runway 10 after you turn right, dial departure after you fly Leda, after you fly Bridge. Salvador approach control 119.35, tower 118.6, squawk 5467. Leda, chamei a 367, graças. Trip 5627, suba para nível de voo 170, da presente, voo direto VOR Aracaju. 170, VOR Aracaju, obrigado, trip 5627. 3217, Redback Rector, port ready for text. Start up. Solo, gol normal da IC quanto a Juliette. Juliette, aguarde. Doutor, sendo torre frequência 1 minuto, decimal 6. SON 5100, rumo a 2288. Solo Chamezinha 321, é Fernando. Gentileza, teria uma previsão aí pra gente passar aqui para os passageiros, que está causando um pouco muito ruído já na nossa espera. Diretoria de acionamento, time para pushback. Confirmando, livre para a 6321. Livre acionamento, aguarde para pushback. Ok, livre acionamento, aguardando para pushback, e cópia o Chamezinha 6321. Gol 925, autorizado por 1001. Portão 01, do gol 925. 4144, livre decolagem da 10, vento 130 com 10 nós, 4144. Livre decolagem da 10, 4144, 10. Sou o Pavão Menino Weber Alfa na rotatória. Menino Weber Alfa, chame torre 1 no noite, esse mal meio. Na 8, na torre 1 no 8, ou deixar o meio, aqui na Veral. Está pronto para a cópia. Em Salvador, Papão Vênia, November Alpha, na rota 2. November Alpha, continua aproximação no 7, reporte curto final, November Alpha. Agora na curta final, Índia November Alpha. Ali, mantenho no 0, rombo 88. Ok, seja aguarde cópia 5219. O 6321 está autorizado então. 320 para Rua Brasília, via Perisque 10, decola da 10, curva esquerda. Saída Momo, depois voa direto Nitsa e conforme a rota, aciona 5451 e o controle é 1 no 9 decimal 35. Bem discreto, 5100, aguardando o 22 e rumba 88. Rotatório. Nosso transponder e o controle 1 no 9 35, está pronto para o pushback. 4, contato radar, supranevisor 360, saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, azul 4144, tem condições visuais, pode voar direto da Euleda, presente? Com cobertura de saída, azul 4144. Vai cumprir, azul 4144. Autorizado, push, vai reportar pro táxi, o Chanel 63 no prato de gás. Brasília Force 332, contact tower, frequency 1 8 decimal 6. Clear to cross, clear to cross from runway 10. Brasília Force 2332. Decolou de Salvador aos 27, chame controle na frequência 11935, rumba 88. 11935. Controle de Salvador, rumba 88, decola, cruza New Pass. Bruma 58, mantém as condições visuais no pé. Brasília Force 2332, ground 1219. VLM 321, autorizado táxi via pátio 1 no reporte, através do gate 06. Autorizado pátio 1, no reporte através do gate 06, ou chanel 632. Autorizado chanel 6327, está cruzando 125. Pode chamar o tempo do ciclo. Força aérea 2288, ação 2424. 2424 no transponder, 2288. Chanel 621, autorizado táxi via pátio 1, no ponto de espera da 10, Venta Cufê Índia, QNH 1012, torre 18 nesse momento. Livre táxi, Chanel 621, livre táxi até o ponto de espera da 10, QNH 1012, torre 18 nesse momento. Livre táxi, ponto de espera, 1012, confirme. Poderia chamar o centro Recife? Aguarde na meta de. Aguarde. Tem to runway, hold point of runway 10, QNH 1022, contact tower frequency 118.6. Salvador, voo 10013, para cópia com Goiânia 3380. 10013, pronto a cópia? Está pronto, prossiga. 10013 para São Paulo, autorizado nível de voo 360, veio peso 16, decola da 10, após curva direita, saída da EL, leda após voo hibride, controle 119.35, torre 118.6, responde 5510. Uno, dois, cinco, decimal, uno, alternando, uno, três, três, decimal, dois, cinco. Um, dois, cinco, uno, três, três, dois, cinco, chanel, três, dois, sete, dois. Para impresso no Interlagos, Victor Mike Quebec. Reporte rotatório, Victor Mike Quebec. Rotatório, Quebec. O quarto está com POD de 115, 3 horas e 30, está alternando, Salvador. Táxi 6314, POB 115, 3:30, alterna Salvador. O CNM 314, autorizado táxi, pátio 1, táxi Índia, ponto de espera da 10, torre 18 QNH 10012. Táxi pátio Índia, ponto de espera 126, o CNM 3. Para o Saulo. Chanel 3217, autorizado, respostando para o táxi. Chanel 632, no decolou 32, chame o controle 119, decimal 35. 1935. Vitor Juliette, aguarde para a cópia. Salve algum campo, Victor Mike Quebec. 7, mantenha no 1500 pés em área de voo visual e chame torre 118, decimal 62. 286, grato, uma boa tarde. Controle o 6321 ao chanel decolor. Chanel 6321, contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo 320 na saída MOM. 320, saída MOM. There's take off wind 140 degrees 08 knots. Salvador, boa tarde, Papa Tango Victor, Mike Quebec. Papa Tango Victor, Mike Quebec, reporte na curta final da pista 17. Passará na curta da 17, Victor Mike Quebec. direita, corredor axé, controle 119.35, torre 118.6, transponder 0151. Planejamento correto para acionamento, chame torre frequência 118.6. Confie pessoas a bordo. Mantenha cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter posição 10. Chame 63, 14. Para cobre. O 45, alterna 2085. 219 para a vitória da conquista, nível de voo 200, decola da 10, após curva direita, saída Harbor, após direto, vitória da conquista. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5505. 2 Airborne at 34, contact Salvador, approach control, frequency 119.35. No call, Salvador, approach control 9.35, Brasília Force 22, have a nice day, mate. 0092, informe o final do procedimento LS X-Ray. Ok, desse para 2000, ajustado 2012, informe o final do procedimento, Gol 939. Alternate Guarulhos, and 3 hours and 35 minutes. Turn 3217, clear taxi via April 1, taxiway in the road point of runway 10, QNH 102, tower 118.6. Okay, via April and Ninja 1186. Vento 130 graus, 099, ajuste de altímetro no 012. Livre pouso, Vitor, vai atender. Par, Romeu Eco, Eco Eco Romeu Par, ciente, aguarde para a copa. Seu pátio, se decola. Ano 755, pronto para a copa? Para a copa, ano 755. Eu não sei se você vai para a copa, nós vamos confirmar se o corpo responde. Qual que seria o babá pronto para a copa? X-ray papá. Para Belo Horizonte, autorizado, nível de voo 360, decola da 10, após curva direita, saída arbor, elefa, onde interceptará a 2121, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5443. O 02288, controle. Prossiga. Por gentileza, troque seu transponder para 5512. 5512. Chame torre frequência 118.6. 104, chame 63, 104. Tower, gonna turn 3-2-7, holding charge, rolling down. Tower 3217, clear the line up and maintain position. Runway 10. Okay, line up and wait, 3217. Vitor Mike Beck, seu solo fosse 38, reporte livrando a pista, parte 4, Vitor Mike Beck. É, que eu sei, papai. Excel Papá, Livre Sonar, autorizado.